Então, 91 anos em ação de graças por 6 anos do Grupo Azul de Aprendiz. E pelas almas de Antônio Fonseca, Maria Inês de Pinho, Antônio Gomes, Filomena de Pinho, Francisco Berra, Manuel Gomes, Manuel de Matos, Avelino Loureira, Maximina Pereira, Laura de Matos e Maria. Alô? E Maria Helena Cardoso, 2 anos. Fiquemos de pé para começarmos a Santa Missa. Canto de entrada. Espírito Santo, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia para todos. Bom dia. Para as intenções desta Santa Missa, vamos acrescentar mais uma pelos nossos adolescentes, que hoje fazem aqui EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo. Daqui a pouquinho vamos ouvir a voz deles, né? Quando acordarem lá. Mas é um trabalho tão bonito, vendo tantos jovens adolescentes com entusiasmo, com fé e emoção, celebrando esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir muitas bênçãos para eles. Ato penitencial. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados, conduza a vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e sobre amados mares. Nós vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, vós que estais à direita do Pai. Glória de Deus Pai, amém. Oremos. Ó Deus Pai de bondade, que nos redimiste e adotaste como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A intimidade com o ressuscitado é a garantia de uma fecunda vivência dos mandamentos e, consequentemente, paz e esperança para o coração. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo e levou-o aos apóstolos, e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. sois meu louvor. Em meio à grande assembleia, Senhor, sois meu louvor. Em meio à grande assembleia, sois meu louvor. Em meio à grande assembleia, cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Senhor, sois meu louvor. Em meio à grande assembleia, lembre-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos e os que voltam para o pó o louvarão. Senhor, sois meu louvor. Em meio à grande assembleia, para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor. Em meio à grande assembleia, Senhor, sois meu carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos de verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permaneça conosco, sabêmo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. De pé para aclamarmos o Santo Evangelho. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto, meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, ao passarem os anos da nossa vida, nós refletimos, pensamos, e qual de tudo aquilo que nos encontramos tantas atitudes e nem chegamos de falar a verdade. E material, Deus quer salvar a eterna, que esta carne que um dia vai apodrecer, quer desenvolver esta vida. Muito aos desses abusos do corpo que usamos tanto, alimentos, se podemos tratar como este, ainda mais, este a função da vida, matando ela, porque só quero prazer. O que acontece? Não consegue dar nem a flor, nem fruto, muito menos depois. e vai morrer. Não é capaz nem transmitir a vida. Vejam, este prazer é tão ilusório que acaba com a vida humana, que não é capaz de gerar a vida, que não aceita e só quer os seus direitos e quer cobrar de tudo, de todos, para satisfazer a si mesmo. Uma desintegração total. Nem precisa falar que as tendências dos gays e lésbicas e também esta tendência de aborto, das drogas de alcoolismo, não somente as coisas boas, jeito, quanta desordem tudo isso trago. E tudo o que seria para nosso bem se volta contra nós. E vejam, nós somos como aqueles ramos que, quando cortado, e não vai dar nem a flor, nem vai dar o fruto. Quando alguém colhe as flores mais lindas, ele vai colher esta flor e transformar em fruta que vai dar depois semente para que possa nascer uma nova flor. Ela se acaba. Quem já viu a plantação de uva, a videira, sabe que a videira tem que podar todo ano. Aqueles galhos que deram frutos tem que cortar, deixar bem pequenos. Somente aqueles galhos, aqueles ramos novos que vão dar fruto. Aqueles velhos que já deram frutos tem que cortar para poder crescer mais. Na nossa vida, temos muita coisa infrutífera. Os ramos que tem que cortar, porque só vai estragar. E temos que dar lugar a umas novas iniciativas, às novas formas de entusiasmo da fé. E com a graça de Deus, somente podemos dar os frutos que vão germinar para a vida eterna. É lindo. Jesus faz frutas a Ele. De você. E mesmo que desmuda um de nós de tantos males e vai encontrar uma nova forma de viver e de ficar feliz fazendo o bem. Na primeira leitura, nós temos este lindo testemunho, Saulo convertido, quando volta para a comunidade lá de Jerusalém, todo mundo fugindo dele, porque ele era perseguidor. O que ele quer aqui no meio de nós? Mas Ezaquiel era perseguidor, maravilhoso pelo seu, pela adora. Segunda leitura, também uma reação com paliboca, mas a nossa mensagem pelas muito frutos bons, e a preocupação de Deus é que tenhamos a vida com Ele por toda a eternidade. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Céu da Virgem Maria, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na na vida eterna. O Senhor Jesus disse-nos hoje no Evangelho: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Unidos a Ele, peçamos com confiança. Pela Santa Igreja de Deus, para individualmente e deem frutos para a glória de Deus Pai, rezemos ao Senhor. Pelos ministros da Igreja e por todos os batizados, para que venha a boa nova a todos os cristãos. Pelas famílias, sejam verdadeira fé, transmitindo às novas gerações o mandamento do amor a Deus e ao próximo, rezemos ao Senhor. Por nós, que hoje nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, para que saia com o mandamento do amor, Senhor. Em todas as intenções desta Santa Missa, pelos falecidos, pelos aniversariantes, Gelson Batista de Araújo, de 91 anos, pelo Círculo, que hoje completa 6 anos de seu, por todos, sente aos Deus, que a vinha que nós somos e cuidais dela como um bom agricultor, fazei-nos permanecer unidos a Cristo e produzir muitos frutos em seu nome. Ele que vive e reina por todos os séculos. Para que meu e vosso isso seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício nos fazeis participar da vossa única e suprema divindade,

braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz de bom constente sua mão, sem voz e sem vez, terá no banquete o lugar de rei. Feliz o homem que ama o Senhor, os mandamentos. Meu coração é repleto de amor, Deus meu alimento. Ele guia o Senhor, Deus lhe recompensa e não, porque muito amor. Feliz o homem que ama, é de mandamento. A ação é tudo, Deus não é seu alimento. Feliz e se alegra em servir, segundo os preceitos lhes, verá maravilhas de Deus, ó Senhor, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem confia na força do bem, seguindo os caminhos da paz e o perdão, será acolhido nos braços do Pai, porque muito amor. Feliz o homem que ama o Senhor e os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu alimento. Feliz quem dá graça ao coração, estende sua mão ao sem sem vez, banquete o lugar para, porque muito amor. Feliz o homem que ama e segue seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é seu bem. Feliz anda na lei do e segue o que te indicou, pensa no do céu, é muito amor. Diz o homem que o Senhor dentro, o seu coração é repleto, Deus mesmo é seu alimento. Ciência e hora. ali também trouxe. Se na Bíblia está mal, sei que aí me amas. Seu sumi sondas, Senhor, eu sei que tu me dás, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga à nova vida aquele a quem concedeste a comunhão nos vossos mistérios, por Cristo Senhor nosso. Amém. Os avisos. Como falei, nós temos hoje encontro de adolescentes com Cristo e vamos pedir que Deus derrame muitas graças sobre eles. Encerramento na missa da noite. Pastoral da acolhida, convida para quem quiser trabalhar junto com eles, precisa mais gente. Então, lá, deixa o nome com eles e integrar o vale. De maio e mês de hora, todos os dias nós vamos rezando o terço e a ladainha de Nossa Senhora antes das noites. Venham sempre para participar. No domingo, nessa semana já vai começar, no dia 4, a novena em preparação para a festa de Nossa Senhora de Fátima. Maria passa à frente, iniciará no dia 4 de maio até dia 12, às 17h30, no dia 13 de maio haverá a procissão de Nossa Senhora de Fátima. No domingo que vem, tem o almoço para Dia das Mães. Os convites estão aqui com os casais, abriram poucos, né? Então vamos procurar para que possamos participar nesse evento organizado pelo ECC. E também no domingo que vem, à tarde, a missa da primeira comunhão. No maio, no sábado, é comemoração de 50 anos de falecimento do padre Kentenich, fundador do movimento Schoenstatt. Kentenich, podemos dizer, um dos palotinos mais famosos que fez esse movimento apostólico de Schoenstatt, que hoje está como movimento independente dos palotinos. E estamos preparando para bicentenário da ordenação sacerdotal de São Vicente Palotti no dia 18 de maio. No dia 19 de maio vai ter a oração de 1000 Ave Marias. Vai começar às 11 horas, vai até a noite. Bingo Beneficente, Caminhos de Nossa Senhora, Padre Cristóvão está promovendo, cartel 5 reais, Secretaria ou com Pastoral da Acolhida. No dia 23 de junho, o 6º Congresso Arquidiocese Divina Misericórdia, as inscrições já estão abertas. Também continuam inscrições para a catequese, ainda que as crianças, primeira comunhão, e as novas turmas estão recomeçando a preparação para a Eucaristia. Tem um grupo jovem que nas sextas-feiras, às 20, visita os e vai lá cantando o texto da misericórdia. Quem quiser pode convidá-los para os doentes da sua casa. E aquele convite para as peregrinações do Padre Cristóvão, que estão sempre em pé. Convidamos aqui os nossos aniversariantes para cantarmos nossos parabéns para eles. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, ano de vida. Aniversariantes já foram abençoados, o que o Senhor já derramou. Aniversariantes já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou o seu amor. O Senhor já derramou, o Senhor já derramou, o Senhor já derramou. Parabéns para o círculo, parabéns para o aniversariante, principalmente para a seu Gelson, que faz 91 anos e sobe sem dificuldade aqui, né? Também é um aviso que usa Misericórdia, ontem esse livro, maio e junho, da nossa secretaria ou lá com a dona Deise. Ah, é? Pois é. A dona Azuleide fica comovida com o nenenzinho para relevar. Venha, venha, porque custa muito para a mãe se recuperar, né? Vamos rezar uma Ave Maria por ele, né? Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois é, hoje também saiu uma foto lindíssima, Dom Orani abençoando com o Santíssimo Sacramento. Uma criancinha ajoelhada com muito amorzinho. Que bonitas as crianças. Parabéns. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu de eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitaste no batismo. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Demos graças a Deus. Aleluia, aleluia. Thank you. Dai a Cristo celebrai. Celebrai a Cristo celebrai. Celebrai a Cristo celebrai. Celebrai a Cristo celebrai. Ressuscitou, Ele vive e reina para sempre. Ressuscitou, Ele vive e reina para sempre. Vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, Ele vive e reina para sempre. Ressuscitou, Ele vive e reina para sempre. Vamos celebrar, ressuscitou meu Senhor. Amém.